quem tá de novo na pista é os mente periculosa. PR, nossa sigla. Tamo de volta da região de Umuarama. Os menino é disciplina, faz Iguaçu, Cascavel, Campo Mourão, Londrina. Tipo cena de filme nas pistas, protagonista não parou na barreira. Os furos na lata do Astra. O crime não é só status, bandido, cara de mal. É tiro de paraval, rajada nos federal. É o terror e a firma visando lucros, fazer dinheiro por aqui. Sem fazer defunto em meias terras vermelhas do norte do Paraná. Canta FN Scars, R15 e os fuzis AK. É explosivo que explode, é o carro que capota. É projéteis no chão, sangue tingindo as notas. Os fiel catador, um 5-7 bandido. Na pista, nas BR, no corre envolvido. Na caça do cifrão, na busca do ouro e prata. É os bico grosso calibre cortando, rasgando as latas. Os protagonistas da cena de terror. Na pista é só envolvido, assaltante catador. Na caça do cifrão, na busca do ouro e prata. É os bico grosso calibre cortando, rasgando as latas. Os protagonistas da cena de terror. Na pista é só envolvido, assaltante catador. E é só calibre grosso na bandola. Só pobre que estoura na cara dos bota. Minha copa foi cantar os que incendeia o carro forte. Vigia rendido, joga no chão os malote da Proforte. Também esses moleque não tem medo de nada, joga na cara. Quem não aguenta vaza, bate na lata. Sangue no olho, apetitoso, nada a perder. Não quer sofrer, plantar ele não quer, né? Só quer colher. Moleque nada, tá moscando no ponto, foi bicho solto. Bichão das antigas, bigode grosso, capetão de comarca que dá o aval. Que troca pros federal, vagabundo passa mal. Bem-vindo ao Paraná, bem perto do Paraguai. Tem contrabando demais, só guerra, bem pouca paz. Só na busca do cifrão, marca de pneu no chão. Fumaça, olho na pista, nem me vivo na missão. Na caça do cifrão, na busca do ouro e prata. É os bico grosso calibre cortando, rasgando as latas. Os protagonistas da cena de terror. Na pista é só envolvido, assaltante catador. Na caça do cifrão, na busca do ouro e prata. É os bico grosso calibre cortando, rasgando as latas. Os protagonistas da cena de terror. Na pista é só envolvido, assaltante catador.